Eu tô correndo, passei por entre vários soldados. Eles querem me assinar, mas estou bem amado. Calibre grande e potente, cada tiro um regaço. Não vão mais me prender, não volto ao meu passado. Preso naquela cela, eu me via acabado. Pensei que fosse meu fim, um tempo encarcerado. Sai um tempo, fui bem, andei em bons caminhos. Agora penso, quero viver luz no meu espírito. Fui pro culto de noite, ouvi o pastor a nós. Se afaste do mal e o diabo fugirá de vós. Então foi só eu sair, que eu vi um carro passar. Três caras com um olhar de mal, pronto pra esquerar. Liguei o passa da antiga, pastor Tom é ungido. Acelere e vamos dando fuga do inimigo. Saímos da rua suja e caímos da estreita. Mas que bom é a luz que nossa vista clareia. Todo dia correndo dos laços planejados, dos tiros das invejas, dos males e pecados. Estão chegando bem perto, agora é hora de orar. Clama ao Senhor Jeová, dando força pra levantar. Já derrubei mais de 20, se precisar uns 300. Estou pronto pro ataque com todo esse armamento. Peguei minha arma pesada, calibre 66. Mais potente eu sei, que ajuda na peleja. Confiante eu sigo, também não tremo na base. Pois forte eu estou, com força, fé e coragem. Hoje não vivo mais eu, pois Cristo vive na rua. Pro mundão eu tô fora, e a cena é de fuga. Perpétua sem algemas, sem grades, sem muros. Submundo obscuro, deixa as trevas escuro. Então eu ouço uma voz mansa que me chama. Mãos feridas estendidas e disse: a gente te ama. Meu Deus, não sei se foi só eu que ouvi. Minha expressão foi essa, então me tira daqui. No automático e no mesmo instante, estava eu em meio a um passo verdejante. O que é que pega? Será que estou num sonho? Será que isso é real? Será que eu já fui morto? Sei lá, só sei que eu não sinto dor. Eu sinto perdoado, sinto a paz e o amor. Seja o que for, daqui ninguém me tira. Do eterno loop de ilusão, a liberdade vida. Se alguém esteve aqui e um dia quis voltar, é por insanidade, tem que internar. Uma vez livre, serei livre eternamente. Hoje um soldado, a paisana, armada até os dentes. A 100 milha em fuga do inferno, refugiado em Cristo, o verdadeiro eterno. Todo aquele que provou dessa tal liberdade e voltou ao cárcere é como uma porca lavada que volta a rolar na lama. Pastor Tom e Tracks, dois malucos bem armados e a cena é de fogo. Do inferno, na correria mil graus, meus malucos bem armados e a cena é de fogo. Do inferno.